Papa Romeo Golf Bravo Índia autorizado táxi. Via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 118.95, ajuste 1020, Golf Bravo Índia. Tá, no passou externo, baixado travado, 625. 7225, aguarde, pista livre. Começando 50 graus, 5 metros. A gente aguarda, 625. E o 5973, livre de decolagem, pista 10. Iniciou, 5973. Sou Juliette. Alfa, sou Juliette. Chame na interseção para ingresso. Alinha e mantém, Romeu, acho que é bravo, vamos entrar aqui na chamada 10. Alinha, mantém, bravo. Né, 6225, pistão no zero livre, pouso autorizado. Pouso autorizado no zero, 6225. Veiculou 07M120, 120, décima 80, controle, com voo. 120, 80, 1563, grato, Romeu. Romeu, Oscar Bravo, tentar possível esteira de turbulência do Fokker. Passou sobre o 17, quando pronto, livre decolagem. Vento 150, grau 79. Alô. 5973, bom dia, passando 2000 para 310. E o 5933, contatado a sua para o 310 na saída PUCA. Para o 310, saída PUCA. O Rio 5973. Precisa manter a proa por mais umas 10 milhas para evitar a formação. E o 5933, o desvio é critério após Vivo e PUCA. É. Após Vivo e PUCA, Rio 5973. O Rio 5963, após desvio, está autorizado voar Romeu Fox 018. Após desvios, Romeu Fox 018, Rio 5963. DV5 Solo 08, chame 12, 1 Solo. Sente livre, 219, eu chamei a 625. O estacionamento está na área remota, é o TAN 3179. Sol Salvador, bom dia, Chiné 625, Libra. Chiné 6225, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 6225. TAN 3179, aguarda apenas o parqueamento do Embraer da Passarido. Prosseguindo para a remota no 2, após está autorizado. Acionamento, pushback, coordenação, que pessoal, chame para o táxi. Após aeronave em Embraer, parqueado, autorizado por funcionamento, TAN 3179. TAN 3, campanha de aproximação, Torre 18, decimal 95. 895, 3663. Romeu, Romeu Fox, confirme para o controle. O estimador meu, Oscar Bravo, pousa 1155, senhor. 1155? Não, 1155, senhor. Gente, 1155. Está lendo que prossiga. Torre Salvador, bom dia, está 3663, vai passar Índia Serra, Lisboa, baixar travado. Dia TAN 3663, continue a aproximação, aguarde pista livre, pista molhada, vento 130 graus com 7 nós. 3, 4298, desça para 2000 pés, ajuste 0020, autorizado final LS, após estabilizado o localizador. descendo para 2000 com ajuste 1020, autorizado ILS, reporte estabilizado, azul 4292. TAM 3604, desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4000, 1020, TAM 3604. Bravo, reporte 201 milhas fora de sala. Vai chamar 20 milhas fora, Roberto Bravo. Fora do solo, boa sala. 3663, estão no zero livre, pouso autorizado. Livre, pouso no zero, 3663. Bravo, Unido Close 11, chame de controle, no 208, bom voo. Para 208, bom dia, da frente. Golf Bravo Índia, contatado, voo para 240, após 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000, curva direita para de Leda, é o Papa Romeu Golf Bravo Índia. Controle Salvador, flip 5217 para descida. 5217, desça para o 050. 050, flip 5217. Nove, chame o centro Recife no 2685, alternativa no 25.45. 2685, alternativa 12545, Rio 5173, bom dia. Solos 13, chame 121 desse menor. 21. Salvador, bom dia, eu sou a 3663. Tá 3663, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette. 3179 para o táxi a bordo 212, autonomia de 4 horas e 20, alterna Galeão. Autorizado táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera pistão 0, torre 118, decimal 9, 5, ajuste 1020, TAM 3179. Gente, é confirmando a instrução de táxi, ajuste é 1020. Confirma a instrução de táxi pro TAM 3179. Gente, é Índia Alfa, Índia Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895. Índia Alfa, ponto de espera 895-3179. 8.954, obrigado, bom dia. Bom dia, bom pouso. Tá 3304, prosseguindo a descida para 2000 pés, o ajuste é 1020, reporte estabilizado localizador. 2000, reportar estabilizado no lote, tá 3304. IP 5217, descida para 4000 pés, o ajuste é 1020. 4000 pés, 1020, 35217. Juliette, tá 3663. Tá 3663, prossegue para o 03, Juliette 03. Juliette para o 03, tá 3663. Passando externo, embaixo travado, azul 4298. 4298, vento 130 graus, 59, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso, pista 10, azul 4298. Que Charnyang já atingiu o limite, aporte para o A040. Quem já está para o ano 04? Controle Salvador DP5 217, tentando desvio de uma milha e meia direito. Gente, DP5 217 após desvio, essa navegação na proa de Pelô. Gente, DP5 217. Informação Lima, autorização 3.0 para aviso, recebe. 7931 Lima, correto, ajuste 1020, tem aprovado 370, copia ou prefere coordenação? Prezado, Salvador Recife, via pelo ISC 58, nível de voo 370. Saída Pulca, transição Caju, decorda 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5-4, 4-5 e o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Autorizado 370 para Paperuísque 5-8, a saída é Pulca, Pulca, transição Caju, mas igual a 10 com curva à esquerda, transponder 5-4, 4-5, controle em 1-2-0-8, azul 9-1-3. Atendimento com a Yashin Plus para pushback, acionamento, azul Lagano 31. Claro. Paulo Salvador, bom dia, azul 4298, segurança pista. Azul 4298, autorizado táxi via Alfa, chama esta Juliette. Firma intenções após, 2 minutos. 20 graus, 5 nós, tá? 3179. 3179. Mantendo condições visuais, ingresso no corredor FAD, reporte quando para descida. Autorizado proa de Paripe, assim que possível, reporte para descida. Sou Web 5826, bom dia. Web 5826, bom dia, chegada a Mari, descendo para o 050. 050, pode voar Mari? Web 5826, autorizado do armário. 7, Baderneia. Estabilizado, tá 3, 304. Tá 3604, torre 198.95. 8.95, 3, 304. Papá Romeu Golf Bravo Índia, chame C351251, alternativa no 3325. 1251, backup 1-3325, é isso? 325 Romeu Golf Bravo Índia. Bora 3325 é o backup, é a primária 125.1. Bom dia, obrigado. Mike Charlie Yankee, prossiga. Recebo. Confirmar o vento, está 3304. 130 graus, 5 nós. Ok, obrigado. Pista parcialmente molhada, TANA 3304. Ok, ok. TANA 3179, decolou 21, chame o controle 120, décima 8 com o voo. 08, tráfego em direção. Bom dia, 3179, 1200, TANA 3179, contato radar para o 340, perfil Zé Dael. 340, mantém perfil. Trip 5217, desça para 2010, o ajuste é 1020, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2010, 1020, formarão estabilizado, trip 5217. Romeu Oscar Bravo ao controle. Gente, frequência livre da coordenação. Detalhe que você separa 1.510, o ajuste 1020. 1.510, Romeu, Charlie 6. Salvador, Xané 629. Xané 629, formação Lima, ajuste 1020, número 2 na cota. Nono, com a informação Lima já, aguardando cópia 629. 79, tá? 3179 autorizado, Cael. Direto da El 3179. Salve, Salvador Bandil, passaria 2223. Passaria 2223, aguarde, Cátia. Relativo, aguardando, solicita aí 260 para conquista. Sente passeio 2223, informação é Lima, número 3 para cópia. Relativo. Solo, gol no 923, sentido a Lima, para autorização. Gol 923, Lima, correto, ajuste 1020, número 4, cópia. Trip 5345, red, cópia. Ready for copy, trip 5345. Ok, clear from Salvador to Vitória, fly up Zulu 44, flight level 380. Dial departure, Leda, then Eudes. Take off runway 10, first right turn, squawk 5441, and Salvador departure, control 120.8. Entry 5335 is clear to Vitória via Upper Zulu 44, flight level 380, dial Leda Eudes. Take off from runway 10 right third, squawk 5441, departure control 20.8. Switch back correct, report red for startup and pushback 35345. Okay, report ready for pushback and startup 35345. Solo, Salvador, muito bom dia, 3304, nossa escuta. 3304, você é que táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, para o 04, 3304. Puxiné 6211, pronto, cópia? Pronto, cópia, 6211. Autorizado, Salvador Garião, via piso 10, nível de voo 360. Saída da El Leda, pós-Leda Bridge, onde a Ceptero via pós autorizado conforme a rota. Negócio da pista 10, primeira curva direita, transponder 5437 e o controle Salvador em 120, décima 8. Pela direita, transponder 5437, controle 120, posição 02, pronto para o pushback entrar. 7721, estamos confirmando a rota, é o piso 10, ok? É, já pegou 10, ainda descendo no passão, puxa, reporte pronto. Sente o contingimento correto, reporte pronto, 621. Passageiro 2223, pronto para cópia? Afirmativo. Obrigado, Salvador, Vitória da Conquista, rotas eleva após Vitória da Conquista. Nível de voo 260, segue fazer a saída Arbor. Após Arbor é autorizado direto. Recorda 10, primeira curva direita. Transponder 5443, o controle Salvador 120.8. Ativo, está autorizado 260 Vitória da Conquista, Arbor, Elefa e após DCT Conquista. 5443 transponde, primeira curva direita, 1208, controle. Estás confirmando a saída aqui, Arbor direto aqui, Arbor direto. Afirmativo, então não tem Elefa, é Arbor direto, muito obrigado. Correto, chama pronto, passeio 2223. Passeio 2223, correto, chama pronto. Tem um tráfego, chamou o sol? O China 6211, não vai guardar apenas o parqueamento da Airbus da Tano 04, após ter autorizado o acionamento, puxa em coordenação aqui, pessoal, chama para o táxi. Após Tano 04, Foro 923, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado, Salvador Guarulhos, Airbus Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda direto bridge, onde o Deceptor via pode ser autorizado conforme a rota. Decolda pistão 10 com primeira curva direita. Transponder 5447 e o controle 120.8. 0360 para Guarulhos, pelo Zulu 16, decola 90 com curva direita, saída da El, transição Leda, após voa bridge, e após intercepta aerovia, pelo Zulu 16. 5447 transponder, controle Salvador 1208, 1923. Regimento Clashem, pronto, Golo 923. Chamada pronta. Eu, cabe? Ondina, POB, capitão e... Sempre vou. Chono 020, autorizado final LS, após estabilizado o localizador livre da restrição ITAP. Ok, 2000 pés, chamará no localizador 5826. Solo aos 28, chamando 2000 nesse manual solo. 319-35217. Solo Salvador, 35217, liberando a sua escuta. 35217, autorizado táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, nasce da Juliette, o Trip. Solo Guardião, tá pronto, fora de Itapuã, prontinho. Gente, Guardião, chame o controle, 120, se morrer, por favor. Controle, muito bom dia, Guardião 07. Guardião 07, mantendo 507, condições visuais. Gente, prosseguindo para onde é? Poste, onde não. Autoridade Juliette, remota 1-3, 35217. Juliette, remota 1-3, 35217. Três, quatro horas com fins, confere? Afirmativo. Exato, táxi, sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajuste no 020, 6219. Ok, direita, para o ponto de espera, Vai chamar de 895-62-Corona. Mais Charlie Yankee, eu preciso fazer mais uma checada. Qual seria a melhor proa para eu passar 20 minutos? 20 minutos daria para mim 10 minutos. Bom dia, controle de Salvador, Oceania 63. 1-2 vai atingir o nível 150, informação Lima. Chegada Mário, desce para o 050. 050, chegada Mário, Xané 63, 1-2. Mike Charlie Yankee, confirme, manterá 10 milhas ou 10 minutos? Eu preciso manter por 10 minutos, uma... Especificado, 20 minutos, uma proa qualquer, que desde não interfere no seu trato. Se possível, poderia tomar uma proa de Valença. A linha que está autorizada a proa de Valença. Estabilizou o web 5826. Web 5826, torre 18, decimal 95. 295, bom dia. Torre Oceania 6211, quanto espera, está pronto? Oceania 2-1, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-40 graus, sincronia. Alinha e decola, pistão no zero, Oceania 6-2-1-1. E bom dia, Webjet 5826, está na final, baixar travado. Continua a aproximação, aguarde, pista livre. Vento 1-40 graus, 5 graus. Guarda no pista livre. Pouso autorizado, pista 10.